tio, deixa eu contar uma história aqui, licença aí, deixa eu chegar na humilde. Assim neguinho, vibe é curto, papo é reto, florear só com as gatinhas, com parça que vão colar, é só chegar no sapatinho. Se a ideia não constar, não quero perto de mim, não leva mal, mas aí que se foda, Zé Bovinho, não vale a pena estressar, então põe um do green, põe a mente pra funcionar, pra ver se clareia um gin. Tem como não pensar, sem ele não tava aqui. Vai ter vários pra discordar, mas pra honrar poucos eu vi. Tem uns que se acha pra sair pra lá, deixa eu quietinho, mas se quiser trocar demoro, chutou aqui pra mostrar pro que eu vim, pra pensar três vezes neguinho, que pra chapa esquentar é só acender o estopim. Desde as antigas é assim, já vi vários cair, meio ao bang, mas você rende, que é pra mod evoluir. Já pensei em desistir, isso também não é pra mim. Desde pivete aprendi a honrar minha caminha, fortalecer minha família, não temer que tá por vir. Guerreiro tem que guerrear, não ficar de conversinha. Do vale que eu vim pelos loucos, tamo aí pela cultura de um povo que vem da periferia, resgatando a autoestima, desarmando a arma de pão dos moleque, pra pensar que a vibe é a positiva. Se é pra revolucionar, mude a maneira de agir, eu acho melhor cê nem tentar se moscar. Tio vai subir, sem disciplina não vai além, o além de eu já tá aqui. Aqui mesmo, vários se perdem buscando que nunca vai existir, pra refletir o que tá em si. Difícil é descobrir, não se iludir, sem simpatia pra cinzento se expandir. Foi que escolhi, tá bom pra mim, simples assim ser MC. Relato o que vivi, não me calo, já sofri e abalo ao persistir. O fato é que não é claro, a vitória não sucumbi. As mina deixa vir, os motherfuckers sai de mim. Amor e paz eu prego e levo sempre até depois do fim. Na insanidade que a tormenta inspira, conspira, põe pilha e pira. Confira na rima que amplia a rotina, visão conjumina na trilha bandida. Reflete a vida, ensina que vira, prossiga de esquina. Sem simpatia. Sem simpatia. Sem simpatia. Por aqui, Vale do Paraíba. Século 21. Várias fitas acontecendo pelo mundão, certo, João? Sem simpatia com os faladores. Sem simpatia pra corrupção. Sem simpatia com os simpáticos demais. A favor da alienação. Sem simpatia. Vejo vários do veneno. Vários se perdendo. Nossos motivos pra lutar ainda são os mesmos. Sem simpatia.